طيب vamos entrar na nossa aula de Kitab al-Tawhid. Diz Imam al-Mujaddid rahimahullah, babu qawl Allah ta'ala, afa aminu makra Allah, fala ya'manu makra Allah illa al-qawm al-khasirun. Imam al-Mujaddid rahimahullah, nas aulas passadas falou sobre a importância da adoração que é o medo, al-khawfu. Yani, o medo de Allah subhanahu wa ta'ala. E vimos na aula passada ou nas aulas anteriores como é que se manifesta esse medo a Allah subhanahu wa ta'ala. O Sheikh rahimahullah depois falou sobre o tawakkul, a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Em seguida ele entrou num capítulo que é bastante importante, que junta esses capítulos que a gente viu anteriormente sobre ibadat al-qalbiyya, como o caso de o medo de Allah subhanahu wa ta'ala. E ele disse, babu qawli Allah ta'ala, afa aminu makra Allah, fala ya'manu makra Allah illa al-qawmul khasirun. Ele deu como título este capítulo a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, que é como vem na surat al-A'raf, afa'aminu makra Allah. Allah subhanahu wa ta'ala disse, será que eles estão seguros das armadilhas de Allah subhanahu wa ta'ala? Fala ya'manu makra Allah illa al-qawm al-khasirun. Ninguém fica seguro das armadilhas de Allah subhanahu wa ta'ala senão um povo perdedor. E ele mais à frente disse, وَقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Ninguém perde esperança da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala senão os perdedores, senão os perdidos. O Sheikh Rahimahullah pretende com esse capítulo esclarecer de que a pessoa ficar segura de que o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala não vai chegar a ele, ou de que Allah subhanahu wa ta'ala não vai castigar a ele, isso constitui algo que diminui o imã, diminui o monoteísmo. Quer dizer que o monoteísta deve estar sempre ciente de que se ele fizer algo que desagrada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala irá de castigar a ele. Daí que você não fique seguro de que Allah subhanahu wa ta'ala não vai te castigar. Daí que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse numa narração, se você ver Allah yu'ti al-abd wa huwa qaimu ala ma'asi, fa'alam annahu yuridu yastadrijahu, ou como qala sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, se você ver Allah subhanahu wa ta'ala agraciar um servo enquanto esse servo está pegado ao pecado, então saiba de que isso é uma armadilha de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, quando Allah subhanahu wa ta'ala vê que um servo faz armadilhas para a sua religião ou para os seus awliya, Allah subhanahu wa ta'ala dá a ele resposta com uma armadilha melhor do que a armadilha dessa pessoa, para mostrar a essa pessoa também de que Allah subhanahu wa ta'ala é o mais poderoso. Quando um descrente faz planos de prejudicar o Islã, ou de prejudicar os muçulmanos, ou de prejudicar a awliya Allah Azza wa Jal, aquelas pessoas que são próximas de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala faz uma armadilha melhor ainda, pois ele subhanahu wa ta'ala conhece as armadilhas dos kufar, conhece as armadilhas dos inimigos do Islã, conhece as armadilhas daqueles que são inimigos, por exemplo, da sunna. Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala faz a eles caírem numa armadilha pior daqueles que eles planejavam. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون كما ديس الله سبحانه وتعالى وأملي لهم إن قيدي متين. الله سبحانه وتعالى ديسي سنستدرجهم من حيث لا يعلمون iremos pegar a eles de onde eles não esperam. وأملي لهم يعني الله سبحانه وتعالى quando esses indivíduos fazem planos de prejudicar o Islam ou os muçulmanos ou os Ahl al-Bida, por exemplo, querem prejudicar yani, os seguidores da Sunna, Allah subhanahu wa ta'ala coloca eles armadilha e dá a eles algo que eles pensam de que estão no bom caminho. Yani, eles podem ser dados yani, riquezas, podem ser dados recursos. Enquanto que isso que Allah está a dar a eles é uma armadilha para eles ficarem sossegados de que yani, se nós estivéssemos errados, então Allah subhanahu wa ta'ala não nos daria tal e tal coisa. Como aquele que, por exemplo, atinge, yani, ele quer fazer mal ao povo do Islam ou ao povo da Sunna, e para tal ele é dado um cargo na sociedade, um cargo grande na sociedade, e ele pensa dentro dele de que se o que eu planejo fazer estivesse errado, então Allah subhanahu wa ta'ala não me daria essa posição. E ele não sabe de que isso é uma armadilha de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala disse para esse tipo de pessoas, سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Portanto, o Sheikh Rahimahullah aqui chama a atenção de que o monoteísta deve estar com medo de que Allah subhanahu wa ta'ala o castigue a qualquer momento. E todos nós somos pecadores. Todos nós cometemos pecado. Por mais que sejam pecados mesquinhos, estes pecados que a gente comete podem ser o motivo de Allah subhanahu wa ta'ala nos castigar. E a gente deve estar ciente disso. A gente deve estar ciente disso. Se a gente não ficar ciente disso, então quer dizer que temos um problema no nosso imã. E é aí onde a gente fica yani, sossegado de que Allah subhanahu wa ta'ala não vai me castigar. Por mais que eu faça pecados, eu vou à mesquita, faço salat, Allah não vai me castigar. E isso, yani, essa segurança que ele colocou no seu coração de que Allah não vai lhe castigar, é devido a um outro aspecto que a gente abordou nas aulas anteriores, que é o medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, quando o medo de Allah subhanahu wa ta'ala reduz na pessoa, a pessoa fica sossegada de que Allah subhanahu wa ta'ala não vai me castigar. Yani, eu faço oração 5 vezes por dia, eu dou zakat, eu faço tal e tal coisa, Allah não vai me castigar. E ele fica sossegado com isso. E ele pratica atos pecaminosos e ele diz que Allah não vai me castigar. Allah deu-me riqueza. Se Allah subhanahu wa ta'ala yani, não gostasse de mim, então não me daria riqueza. Ele fica sossegado. Então esse é istidraj. Allah subhanahu wa ta'ala yastadrijuhu. Yani, coloca armadilhas na vida dessa pessoa. E essa pessoa fica sossegada, fica pensando que está tudo seguro. E Allah subhanahu wa ta'ala o pega de onde ele não espera. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُ. Como o caso dos kufar, quando Allah subhanahu wa ta'ala falava nessa sura dos judeus, que Allah subhanahu wa ta'ala pegou a eles de onde eles não esperavam. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, ele deve ser temido. E o temor a Allah subhanahu wa ta'ala implica a pessoa estar ciente de que Allah subhanahu wa ta'ala pode o castigar a ele. Pode castigar a ele a qualquer momento. E como disse, nós somos pecadores. Os nossos pecados que a gente comete merecem ser castigados. Allah subhanahu wa ta'ala não nos castiga por misericórdia dele subhanahu wa ta'ala. Se Allah subhanahu wa ta'ala, como ele disse no outro versículo, se ele nos castigasse por cada pecado que a gente comete, então não ficaria ninguém na terra. Não ficaria ninguém na terra, pois todos os seres humanos estão inclinados à prática do pecado. Mas o melhor dentre os pecadores é aquele que se arrepende dos seus pecados. Portanto, o Sheikh Rahimahullah, neste capítulo, chama-nos a atenção a esse fato que a pessoa está sossegado e de que Allah subhanahu wa ta'ala não vai castigar a ele. E também, por outro lado, o Sheikh Rahimahullah nos chama a atenção nesse capítulo sobre o desespero da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, temos dois extremos. O primeiro extremo está sossegado de que Allah não vai me castigar. Eu faço o que faço, Allah não vai me castigar. Ele não tem medo de Allah subhanahu wa ta'ala como deve ser temido. Porque a pessoa que fica sossegada, como dissemos, é porque não teme Allah subhanahu wa ta'ala como ele deve ser temido. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ. E por outro lado, existe um grupo também que pode cair no extremo. E qual é esse extremo? É perder, yani perder a esperança da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Disse, eu cometi muitos pecados. Eu acho que Allah subhanahu wa ta'ala não vai me perdoar. Não é possível Allah subhanahu wa ta'ala me perdoar estes todos os pecados que eu cometi. Essa pessoa também caiu numa outra extremidade, que é al-qunut min rahmatillah, que é o desespero da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele perdeu a esperança. Perdeu a esperança na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E esses atributos, yani perder a esperança na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, é o atributo, como Allah subhanahu wa ta'ala disse, dos perdidos, das pessoas perdidas. وَمَنْ يَقْنُتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Ninguém perde esperança na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, excepto um povo desviado. Portanto, o monoteísta deve estar equilibrado. Portanto, o Sheikh Rahimahullah, neste capítulo, quer nos chamar a atenção a isso, de que o monoteísta deve estar equilibrado. Não pode estar sossegado de que Allah não vai o castigar, e também, por outro lado, não pode ficar no outro extremo, que é perder a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E aqueles que perdem a esperança na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, maior parte deles são capazes de cair naquilo que é o suicídio, cometerem suicídio, matarem a si próprios. Essas pessoas que matam a si próprias, que se lançam do prédio e tomam veneno e morrem, ou atiram a si próprio, dão um tiro a si próprio, esses todos perderam esperança na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Pois, se eles tivessem esperança na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, eles não iriam tirar a vida a si próprios. Portanto, esse é um grande perigo, a pessoa estar num desses extremos. Portanto, o monoteísta fica equilibrado. Ele tem medo de Allah subhanahu wa ta'ala, sendo assim faz aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala gosta. E por outro lado, ele tem esperança na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, devido aos pecados que ele comete. E as nossas ações, os nossos atos que a gente faz, por mais bondosos que sejam, não são suficientes para nos fazerem entrar no paraíso. Não são suficientes para nos fazerem salvar do castigo do fogo. Porque se a gente olhar para aquilo que é as dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala para conosco, se Allah subhanahu wa ta'ala fizesse isso, fizesse conta disso, e a gente contasse aquilo que a gente faz em retorno, então a gente iria denotar de que o que a gente faz em retorno de boas ações, para aquilo, comparando com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos dá, então, shatan bainahuma, existe uma grande diferença. A gente nunca vai ser capaz de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala pelas tantas dádivas que Ele subhanahu wa ta'ala nos dá. Nunca vamos ser capazes de agradecer a Ele completamente. Daí que o servo deve ter esperança em Allah subhanahu wa ta'ala, na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, a pessoa não entra no paraíso porque praticou ação equivalente a aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala deu a ele de dádivas nesse mundo, mas sim entra no paraíso devido à misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o crente monoteísta, por um lado, teme Allah subhanahu wa ta'ala, e por outro lado, tem esperança na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que ele não fica sossegado, fica com medo de Allah subhanahu wa ta'ala, de que Allah subhanahu wa ta'ala é capaz de castigar a ele a qualquer momento, e ao mesmo tempo ele tem esperança de que Allah subhanahu wa ta'ala vai perdoar a ele. Vai perdoar a ele. Tanto o Sheikh Rahimahullah nos chama a atenção a isso, nesse capítulo. E esse versículo que o Sheikh Rahimahullah mencionou no Surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre a situação de um povo yani, que desmentia yani, nos mensageiros. E Allah subhanahu wa ta'ala fala nesse versículo: أَفَأَمِنُ مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre um povo que desmentiu os mensageiros, e o que levou a eles desmentir os mensageiros foi o fato deles estarem confiantes de que Allah subhanahu wa ta'ala não iria de castigar a eles. Eles não esperavam o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Estavam seguros de que Allah subhanahu wa ta'ala não ia castigar a eles por aquilo que eles faziam. Por aquilo que eles faziam. E eles não sabiam de que isso era uma armadilha de Allah subhanahu wa ta'ala. O fato dele subhanahu wa ta'ala não castigar a eles imediatamente não queria dizer que não seriam castigados posteriormente. Mas eles ficaram enganados com isso. E yani, passaram muito tempo sem serem castigados. Sendo assim, passaram a acreditar de que não haverá nenhum castigo. Isso, se a gente for a ler o Alcorão, na passagem de vários profetas, iremos ver isso. De que até alguns deles, yani, كانوا يستعجلون بالعذاب, como Allah subhanahu wa ta'ala disse, يستعجلون بالعذاب. Yani, eles yani, queriam apressar o castigo sobre eles. Yani, portanto, viverem sem o castigo, yani, portanto viverem sem castigo longo tempo, quando eram yani, feitos a da'wa, quando eram chamados para a verdade, para o caminho reto, eles diziam, esse todo tempo não nos aconteceu nada, então como é que vai nos acontecer agora que você está nos a dizer, de se a gente não seguir esse caminho, virá o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, eles usaram aquele todo tempo que eles passaram sem serem castigados como um motivo deles desmentirem as mensagens que eram enviadas com os mensageiros. Sendo assim, eles permaneciam no pecado, permaneciam na desobediência. É como o exemplo daquele que, como disse, ele passa a maior parte da sua vida, que ele não faz oração, ou faz oração quando lhe apetece, comete pecados aqui e ali, bebe, e na sua vida nunca encontrou nenhuma dificuldade, nunca encontrou nenhum castigo. E ele começa a pensar de que, afinal, o que eu estou a fazer não é algo de mal. Se fosse algo de mal, eu seria castigado imediatamente. Ele pensa de que o castigo deve vir imediatamente, logo após o ato maldoso que a pessoa faz. E esse tipo de pessoas não sabem de que Allah subhanahu wa ta'ala yani, coloca armadilhas. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ yani, e pegaremos a eles de onde eles não esperam. Daí que você vê esses indivíduos passam um tempo, mashallah, yani, sem algo de mal acontecer a eles, e passando muito tempo numa parte da sua vida de onde eles não esperavam, Allah subhanahu wa ta'ala castiga eles. Allah subhanahu wa ta'ala derruba eles, e quando Allah subhanahu wa ta'ala derruba alguém, essa pessoa não é capaz de levantar. Nasallallahu alaihi wa sallam. Portanto, o Sheikh Rahimahullah, yani, nesse versículo que ele mencionou no Surat Al-A'raf, fala sobre esse tipo de pessoas. E no versículo a seguir, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ. E ninguém yani, fica desesperado, ou ninguém perde a esperança na misericórdia do seu Senhor, excepto um povo perdido. Allah subhanahu wa ta'ala aqui fala sobre yani, uma passagem sobre Ibrahim alayhi salam, quando Allah subhanahu wa ta'ala enviou anjos para dar a Ibrahim a boa nova de que ele teria um filho, de que ele teria um filho, que era Ishaq, que é o filho que veio mais tarde, depois de Ismael. Yani, o Ishaq, Ibrahim teve quando ele era continha uma idade avançada. Quando os anjos vieram dar essa boa nova de que Ibrahim alayhi salam teria um filho, Ibrahim alayhi salam, de tanta surpresa, ele yani achou isso difícil, pois ele já tinha atingido uma idade avançada, e a gente sabe quando a pessoa atinge uma idade avançada, yani as possibilidades de ter filho são mesmo, como se diz, escassas. Yani uma mulher que atingiu a idade avançada, bem como o homem, não se espera deles yani um filho, a menos que seja algo yani raro. Então, Ibrahim alayhi salam, quando foi dado essa informação, ele, yani, de tanta surpresa, ficou, ele disse que, yani, como é que isso será possível enquanto eu atingi essa idade que eu tenho agora, e a minha mulher, o Imra'at Aqir, e a mulher dela já tinha atingido a idade que normalmente não faz filho. E os anjos disseram a Ibrahim, não seja daqueles que perdem esperança na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E Ibrahim alayhi salam não perdeu esperança na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, mas sim, ele falou isso yani, por admiração. Ficou tanto admirado de como é que isso será possível. Portanto, aqui é a lição que a gente mencionou de que o servo não deve perder esperança na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, na ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Por mais que a situação que ele se encontra seja tão difícil, ele nunca deve perder esperança na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Por mais que todo mundo diga que a situação que você se encontra não há nenhuma saída, você está numa situação onde não há saída, como algumas pessoas dizem, você está numa situação onde não há saída, não há como você sair dessa situação ou dessa dificuldade. O crente monoteísta deve ter esperança em Allah subhanahu wa ta'ala sempre, de que Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer ele sair da situação que ele se encontra, porque ele acredita no Qudrat Allah Azza wa Jal, no poder de Allah subhanahu wa ta'ala, e o poder de Allah subhanahu wa ta'ala não tem limites. Daí, como vimos na aula passada, aquele que confia em Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tira ele das situações mais difíceis que ele pode yani, imaginar. Da mesma forma como ele subhanahu wa ta'ala salvou Ibrahim, que foi lançado no fogo, então ele subhanahu wa ta'ala é capaz de salvar pessoas que estejam em situação menor do que a situação que Ibrahim alayhi salam se encontrava. وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ. Aquele que confiar em Allah subhanahu wa ta'ala, então Allah subhanahu wa ta'ala é suficiente para ele. É suficiente para ele. Portanto, esses versículos mostram-nos de que devemos ter atenção de não cairmos na ideia ou na crença de que Allah subhanahu wa ta'ala não vai castigar a nós, e a gente ficar sossegado da chegada do castigo de Allah subhanahu wa ta'ala a nós. E isso é um dos grandes pecados, como vamos ver nos versículos, no hadith que vem a seguir. A pessoa ficar sossegado, ficar yani, seguro de que Allah não vai o castigar, isso é considerado um pecado maior. É considerado um pecado maior. E o versículo a seguir também podemos tirar como lição yani, de que yani, o perigo da pessoa perder esperança na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, e também isso constitui um pecado maior, Portanto, o crente deve juntar entre al-khawf wa al-raja. O crente deve juntar entre o medo e a esperança. Quer dizer que ele deve ter medo de Allah subhanahu wa ta'ala, e ao mesmo tempo deve ter esperança de Allah subhanahu wa ta'ala. E aqui há um, yani, como se diz, um parênteses. Algumas seitas caíram na perdição por não saberem equilibrar esses dois aspectos. E se vocês forem a ver no versículo que a gente mencionou anteriormente, وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Ninguém perde esperança na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, excepto um povo desviado, Apeguem-se nessa palavra, um povo desviado. Surgiram seitas no Islã que caíram na perdição por causa disso, perderem a esperança na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E são eles os Khawarij. Os Khawarij perderam a esperança na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que disseram, aquele que comete pecado, essa pessoa, yani pecado maior, essa pessoa está no inferno. E os Khawarij são desviados. Daí que eles matam qualquer pessoa que eles acreditam que cometeu o pecado maior. Matam qualquer pessoa, decolam. Daí, aquele que vê a história dos Khawarij sabe muito bem as atrocidades que eles cometem. Isso é devido à crença que eles têm de que a pessoa que comete pecados maiores, não há perdão para ele, não há tauba, deve ser matado, essa pessoa vai ao inferno. Eles julgam que essa pessoa vai ao inferno, sendo assim, eles matam essa pessoa. Por quê? Porque para eles não existe esperança de perdão de Allah subhanahu wa ta'ala para essas pessoas. E isso é contrário àquilo que é os ensinamentos do Alcorão. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala disse que ele, o que ele não perdoa é o shirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah não perdoa de que ele yani, seja atribuído semelhante na adoração. E ele perdoa subhanahu wa ta'ala todos os pecados que forem além disso. Portanto, aquele que morrer sobre o politeísmo, esse não há dúvida de que yani, não há esperança de perdão a ele da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, pois Allah subhanahu wa ta'ala prometeu não perdoar aquele que morre sobre o politeísmo. Enquanto que ele subhanahu wa ta'ala disse nesse versículo, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَى. E ele perdoa o que for além do shirk para quem ele quer. Quer dizer que aquele que morrer sobre outros pecados, essa pessoa está sobre o julgamento de Allah subhanahu wa ta'ala. Se ele quiser, subhanahu wa ta'ala, pode perdoar essa pessoa. E se ele quiser, pode castigar essa pessoa de acordo com o pecado que ele cometeu. Não quer dizer que essa pessoa fica eternamente no inferno. Mas se essa pessoa é castigada de acordo com o pecado que ele cometeu. Portanto, essa é a crença dos seguidores da sunna, dos ahli sunna. Enquanto que os khawarij, não há esperança de perdão para aquele que comete pecado. É daí que eles, como disse, matam qualquer pessoa que eles acreditam que yani, comete pecados, pois para eles essa pessoa é um indivíduo que vai no inferno. E por outro lado, yani, a falta de equilíbrio nesses dois aspectos, yani, a esperança e o medo, existe uma seita que chama-se Al-Murji'a. Os Murji'a, eles yani, se apegaram na esperança e deixaram o medo. Yani, quer dizer que eles foram extremistas na crença que eles têm sobre a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que eles acreditam que todo aquele que todo aquele que dizer eu sou crente, pronto, pode não fazer nada, pode não fazer oração, pode não fazer nenhum ato de bondade, pronto, essa pessoa espera-se misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que eles exageraram na esperança que eles colocaram sobre a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Para eles, a pessoa diz que eu sou crente, tenho fé, como até outros, alguns dizem nos dias de hoje, a fé está no coração. Quer dizer que ele pratica pecados e diz que a fé está no coração. Esse é o efeito da crença dos Murji'a. Exageram na forma como eles colocam a esperança, sendo assim, acreditam de que se a pessoa passar toda a vida sem fazer oração, sem fazer salá, sem fazer o jejum, sem fazer hajj, sem fazer nenhum ato de bondade, a partir do momento que ele dizer eu sou crente, pronto, isso vai lhe beneficiar até o fim da sua vida. Portanto, esse é um extremo. E veja como disse no versículo anterior, Allah descreveu as pessoas que têm essa crença como sendo um povo desviado. Portanto, o monoteísta deve ter equilíbrio. Ele tem medo de Allah subhanahu wa ta'ala, pois ele sabe de que Allah subhanahu wa ta'ala é veemente na punição, é severo no seu castigo. Sendo assim, ele procura fazer algo que agrada Allah subhanahu wa ta'ala. E fazer algo que agrada Allah subhanahu wa ta'ala implica a pessoa cumprir com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, que são a pessoa fazer as orações diárias, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala colocou como obrigação na religião. Portanto, a pessoa que tem medo de Allah subhanahu wa ta'ala faz aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou. E por outro lado, ele sabe de que ele comete pecados. E mesmo fazendo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou, ele vai cometer pecados, pois isso é inevitável. Sendo assim, ele tem esperança na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Espera de que Allah subhanahu wa ta'ala vai perdoar os seus pecados. Daí que ele vai fazer tauba. Yani, a pessoa que faz arrependimento a Allah subhanahu wa ta'ala, ele arrependeu-se a Allah subhanahu wa ta'ala devido à crença que ele tem de que Allah subhanahu wa ta'ala vai perdoar a ele. Pois se ele não tivesse esperança da misericórdia de Allah, então ele não iria de pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Como disse anteriormente, muitos daqueles que caem no suicídio, cometem suicídio, matam a si próprios, é a falta de esperança. Outros, por exemplo, dizem que eu cometi muitos atos pecaminosos. Não existe pecado para mim. Não existe pecado. Não existe perdão para mim. Não existe perdão para mim. Sendo assim, vou matar a mim próprio. Vou acabar com a minha própria vida. Pois acreditam que Allah não vai perdoar a eles. Então, esses perderam a esperança na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, os dois extremos constituem perdição. Os dois extremos constituem perdição. E muitas pessoas tornam-se khawaris devido a essa parte do medo. Yani, exageram o medo que eles têm para com Allah subhanahu wa ta'ala. E por outro lado, yani, o medo não é colocado no seu verdadeiro lugar. E por outro lado, eles, o que fazem? Não tem esperança na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Não tem medo de Allah subhanahu wa ta'ala como deve ser temido. E por outro lado, também não colocam a esperança em Allah subhanahu wa ta'ala como deve ser colocada. Portanto, esses dois extremos são perigosos. E aquele que não equilibrar isso irá de cair na perdição, como Allah subhanahu wa ta'ala mencionou nos versículos anteriores. O primeiro disse, yani, illa al-qawm al-khasirin. E no segundo versículo ele disse, illa al-dhalun. Yani, ambos os extremos são os extremos que levam a pessoa à perdição. Em seguida disse Imam rahimahullah, wa'an ibn Abbas radiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam su'ila anil kaba'ir faqal, ash-shirku billah wal-ya'su min rawhillah والأمن من مكر الله. En seguida ele menciona essa passagem de Ibn Mas'ud, Ibn Abbas radiyallahu anhu, onde ele diz que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam foi questionado sobre os pecados maiores. E ele respondeu, yani sallallahu alaihi wasallam respondeu falando sobre alguns pecados maiores, ele disse ash-shirku billah, atribuir parceiros Allah subhanahu wa ta'ala, seja no seu rububia ou como yani, também na sua adoração, na uluhia. Portanto, o shirk é o maior pecado e é o maior, yani, a maior forma de shirk que existe é a pessoa atribuir parceiros de Allah subhanahu wa ta'ala, yani, na adoração. Daí que tem precedência, yani, esse pecado tem precedência sobre qualquer outro pecado. Em seguida, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Wal-ya'su min rawhillah." A pessoa, yani, perde esperança na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui usou um termo wal-ya'su, que é, yani, secar, quer dizer que o seu coração fica yani, seco no que diz respeito à esperança em Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, isso é uma indicação de que a pessoa não tem esperança da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-amnu min makrillah. Dentre os pecados maiores que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou aqui, al-amnu min makrillah. A pessoa está segura ou está confiante de que Allah subhanahu wa ta'ala não vai castigar a ele de qualquer forma. Portanto, isso que ele sallallahu alaihi wasallam mencionou aqui são dentre os grandes pecados. Portanto, a pessoa que, yani, não tem esperança na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, então isso constitui um pecado maior. Constitui um pecado maior. E aquele que também fica sossegado de que Allah subhanahu wa ta'ala não vai castigar a ele, fica confiante de que Allah subhanahu wa ta'ala não vai castigar a ele, também essa pessoa cometeu um pecado maior. Cometeu um pecado maior. Portanto, o muçulmano deve ter atenção sobre isso. Portanto, isso mostra-nos de que esses dois extremos constituem dentre os pecados maiores. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam mencionou aqui juntamente com o shirk para chamar a atenção, yani, a gravidade desse pecado. O profeta sallallahu alaihi wa sallam mencionou aqui juntamente com o shirk para chamar a atenção a gravidade desse pecado. Em seguida, o Sheikh rahimahullah disse: "Wa ibn Mas'ud qala: Akbar al-kaba'ir al-ishrak billah wal-amn min makrillah wal-qunut min rahmatillah wal-ya's min ruhillah." Em seguida, ele menciona aqui uma passagem semelhante ao dito do profeta sallallahu alaihi wasallam anterior, no hadith de Ibn Abbas. Ele menciona a palavra de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, disse: "Akbar al-kaba'ir al-ishraku billah." O maior pecado é a pessoa cometer shirk, yani cometer politeísmo, associar parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala, seja na adoração ou no seu rububia. Wal-amnu min makrillah, e a pessoa ficar confiante de que Allah subhanahu wa ta'ala não vai castigar a ele. Wal-qunutu min rahmatillah, e a pessoa perder esperança na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-ya'su min ruhillah, isso também tem o mesmo significado. Portanto, aqui nessa narração, alguns sábios que explicaram o Kitab al-Tawhid mencionaram de que aqui o Sheikh rahimahullah mencionou aqui para essa parte onde ele disse Akbar al-Kabair, o mais grande dentre os pecados, são essas coisas que ele, sallallahu alaihi wasallam, mencionou aqui nessa narração. Quer dizer que existem pecados maiores, mas o mais maior dentre eles são esses três. Quer dizer que os pecados maiores são vários, mas os que estão em cima de outros pecados maiores são esses três. São esses três, e isso chama-nos a atenção ao perigo desses pecados. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui classificou aquele que não tem temor a Allah subhanahu wa ta'ala como sendo uma pessoa que cometeu um dos pecados mais graves. E quando é que disse que a pessoa não tem medo de Allah subhanahu wa ta'ala? Quando a pessoa fica confiante de que Allah subhanahu wa ta'ala não vai castigar a ele. Como mencionamos anteriormente, o medo, al-khawf, nos capítulos anteriores, é uma adoração que deve ser direcionada somente a Allah subhanahu wa ta'ala. E quando esse medo diminui no coração, isso constitui um pecado maior. Se esse medo desaparecer do coração, então isso constitui um shirk. Quer dizer que se a pessoa tiver medo de Allah subhanahu wa ta'ala, mas um medo que não é suficiente, então a pessoa cometeu um pecado maior. Se a pessoa não tiver medo de Allah subhanahu wa ta'ala completamente, então a pessoa comete shirk, comete politeísmo, pois não é possível a pessoa ter iman sem ter medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o medo para com Allah subhanahu wa ta'ala, como vimos anteriormente, é uma das condições do iman. É uma das condições da fé. Portanto, aqui o Sheikh rahimahullah chama-nos a atenção de que se esse medo diminuir, o medo de Allah subhanahu wa ta'ala diminuir, ao ponto da pessoa ficar confiante, relaxado, de que Allah subhanahu wa ta'ala não vai castigar a ele, então isso constitui um pecado maior. E também, se a pessoa perder esperança na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, a pessoa terá cometido também um pecado maior. Então, aí, os ulama mencionaram aqui uma mas'ala que é bastante importante, um assunto que é bastante importante, que tem a ver com yani o equilíbrio desses aspectos, que é o medo e a esperança de Allah subhanahu wa ta'ala. Os sábios dividiram isso, disseram: se a pessoa estiver saudável e for uma pessoa que pratica atos yani, bondosos, for uma pessoa que cumpre com as orações, por exemplo, cumpre com as obrigações do Islã, então essa pessoa, yani, o melhor para ele, para a situação dele, é ele equilibrar o medo e a esperança. Quer dizer que deve estar equilibrado, yani, no sentido de a quantidade do medo ser igual à quantidade da esperança no seu coração. Isso devido à sua situação que ele se encontra, que é, ele é saudável e cumpre com as orações, yani, cumpre com as obrigações do Islã e pratica boas ações. Essa situação que ele se encontra, o melhor para ele é equilibrar isso, equilibrar o medo e a esperança. Então, aí, os sábios mencionaram de que se a pessoa se encontrar numa outra situação, que é a pessoa tem saúde, mas yani, a pessoa tem saúde, a pessoa yani, cumpre com as obrigações do Islã, mas é uma pessoa que está mergulhada nos pecados. Para essa pessoa, o melhor para ele é elevar um pouco mais a parte do medo. Yani, a gente sabe que mencionamos de que o medo e a esperança devem estar equilibrados, devem estar ao mesmo nível. Mas nesse caso em que a pessoa é pecadora e yani, está mergulhada nos pecados, mesmo a pessoa yani, cumprindo com as obrigações do Islã, mas se a pessoa estiver mergulhada nos pecados, como é o caso da pessoa que bebe, faz oração, mas bebe, faz oração, mas comete adultério, faz oração, mas rouba, essa pessoa, para a situação que ele se encontra, o melhor para ele é ele ter mais khawf de Allah subhanahu wa ta'ala, mais medo de Allah subhanahu wa ta'ala do que a esperança. Porque os sábios mencionaram, se ele tiver esperança yani, acima do medo, então isso vai levar a ele de continuar a praticar pecados. Yani, isso quer dizer que se a pessoa tiver a praticar pecados e ter esperança de que Allah subhanahu wa ta'ala vai perdoar a ele, ele vai continuar a praticar esses pecados. Mas se ele desequilibrar um pouco, colocar o medo no seu coração mais do que a esperança, ele vai deixar de praticar o pecado, porque ele vai ter medo de que Allah subhanahu wa ta'ala vai castigar a ele. Sendo assim, ele vai abandonar o pecado que ele está a cometer. Portanto, aqui, acredito que seja claro. Yani, por que que os sábios disseram que a pessoa pecadora, mergulhada nos pecados, deve ter a parte do medo acima da esperança? Porque o medo, se ele tiver mais medo do que a esperança, o medo vai fazer com que ele deixe de praticar os pecados. Porque a pessoa que tem medo de Allah subhanahu wa ta'ala sabe de que Allah subhanahu wa ta'ala castiga, e o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala ninguém é capaz de suportar. Se você sabe que Allah subhanahu wa ta'ala castiga, e o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala yani, ninguém é capaz de suportar, então você vai deixar de praticar os pecados que você está a praticar, pois sabe de que isso será um motivo de ser castigado yani, por Allah subhanahu wa ta'ala, e ninguém gosta de ser castigado. Taib. Por outro lado, os sábios mencionaram de que se a pessoa se encontrar yani, doente ou à beira da morte, e yani, a pessoa está yani, doente, está de cama e yani, tem o pensamento de que a gente, às vezes as pessoas quando estão doentes sabem às vezes de que ele não vai sair dessa doença. Quer dizer que essa doença será yani, como se diz, o percurso dele para a sepultura. Se ele encontrasse nessa situação, então os sábios dizem que para esse tipo de pessoa, o melhor para ele nessa circunstância é elevar mais a sua esperança a Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, colocar a esperança para com Allah subhanahu wa ta'ala acima do medo, para que com isso ele se se coloque mais a fazer tauba. Porque a pessoa que faz tauba, como disse, tem esperança de Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa arrepende-se a Allah subhanahu wa ta'ala porque ele tem esperança de que Allah subhanahu wa ta'ala vai perdoar a ele. Portanto, a pessoa que está de cama, a pessoa doente, o melhor para ele é ter mais esperança para ele fazer tauba constantemente e encontrar-se com Allah subhanahu wa ta'ala enquanto já arrependeu-se dos seus pecados. Porque se a pessoa tivesse medo na altura da morte, isso vai fazer com que ele perca a esperança. Se ele pensar mais no castigo de Allah subhanahu wa ta'ala e ele sabe que está à beira da morte, ele pode vir na consciência de que o tempo que lhe resta não é suficiente para fazer arrependimento a Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, vai perder esperança em Allah subhanahu wa ta'ala, na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele está à beira da morte. E isso é perigoso. E como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, no hadith, que ninguém morre senão com esperança da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele sallallahu alaihi wasallam disse que ninguém morre, que ninguém deve morrer senão tendo contigo a esperança do arrependimento, a esperança da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E como vem uma outra narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Allah subhanahu wa ta'ala, no que diz respeito ao servo, está onde o servo pensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Se ele pensar de Allah subhanahu wa ta'ala na parte boa, então Allah subhanahu wa ta'ala vai estar nele, naquele pensamento que ele tem sobre Allah subhanahu wa ta'ala. Se ele estiver a pensar de Allah subhanahu wa ta'ala coisas que não são boas, Allah subhanahu wa ta'ala estará naquele pensamento dele que não é bom a respeito dele. Portanto, o servo deve procurar sempre estar uma boa um bom pensamento sobre Allah subhanahu wa ta'ala, de que Allah subhanahu wa ta'ala vai perdoar a ele, de que Allah subhanahu wa ta'ala é generoso e não vai abandonar a ele. Isso vai levar a ele a se aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala ainda mais. Portanto, esse é um dos masalas que os ulama mencionaram. E existe divergência a respeito de alguns aspectos, se a pessoa que está na beira da morte, o melhor para ele é ter mais medo de Allah subhanahu wa ta'ala ou mais esperança. Mas o que é aparente é o que muitos sábios disseram, que é a pessoa deve ter mais esperança de Allah subhanahu wa ta'ala quando está à beira da morte. Portanto, esses são alguns tópicos que podemos falar sobre esse tema. E pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala aumente a nossa fé e que Ele subhanahu wa ta'ala não nos faça morrer senão tendo esperança na sua misericórdia subhanahu wa ta'ala, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme na fé para que possamos viver e morrer sobre a fé. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa